imperial. Neblina 100% natural. Zero, imortalidade mundial. Ser dia no estúdio sem dormir. Faço um disco, 100 gramas de maconha e cafeína, 20 litros. Minha alma sai do corpo, vira parte da música. E a vida íntima vira pública. Tô sempre no incêndio, normal ver só fumaça. Com a rotina tranquila, vou de serva na praia. Todos conhecem o rio, terra de rato e gata. Terra onde o paraíso vê o inferno e abraça. Sequência Rastafari em qualquer lugar. Pago o que consumo, então pode fotografar. Nas melhores nights daqui, eu sempre tô fumando, pensando no próximo que vou fumar. Então desberloto, olho na seda, aperto, passo a goma, acendo, deixa eu tossir. Canto assim porque fumo maconha. Adivinha quem tá de volta explorando a sua vergonha. Querem outra faluja, mas tô quase na mesma onda. Senhor das armas, vou carburando as bombas. Olho vermelho monstro, mas focado igual Ike. Rindo muito, chape, mas trabalho igual baby. Flow enfumaçado, sempre bem chegado, foda-se os band-aid. Sumi da rua, mas apareci nos palcos. Consegui me manter vivo, bem longe dos falsos. Eu inspiro pessoas, simplesmente vivendo. Dou uma volta lá fora e deixo minha alma escrevendo. Depois da sessão, enxergo em widescreen. Acho que sou do Greenpeace, porto vários green. Essa porra é minha paz, 15 anos igual chinês. Sem a planta não dá mais. Smoke weed everyday, everyday, everyday. Desberloto, ponho na seda, aperto, passo a goma, acendo, deixa eu tossir. Deixa eu fumar. Desberloto, ponho na seda, aperto, passo a goma, acendo, deixa eu tossir. Quem fuma corre o risco de ir na rua sem quadrado. Ficou fichado, vai ver o sol nascer quadrado. Eu fico indignado, perdi grana, só uma grama. Um beck verde claro, novidade do Alabama. Baseado, ganha fama, tem seu nome registrado. Hidropônico, boldinho, benga, palho, mentolado. Fui comprar, fiquei bolado, vá pro ponto que partiu. Quem vende fumo sagrado, vende crack, tem fuzil. Governantes do Brasil, vocês vão ter que aceitar. Ah, não tem por que proibir se todo mundo quer fumar. Quem se mata de trabalhar, quer sorrir, sai do tédio. A erva é procurada em massa, o puro assédio. Sendo remédio capaz de te salvar do coma. Alivia os hematomas e cura insônia. Separa semente, os galho enrola, acende, passa a goma. Quem reprime diz que fede, mas eu gosto do aroma. Deixa eu fumar. Desberloto, ponho na seda, aperto, passo a goma, acendo, deixa eu tossir. Deixa eu fumar. Desberloto, ponho na seda, aperto.